Cola com nós, o que tu tem a voz? Cola com nós, que guerreiro solta a voz. Cola com nós, o que tu tem a voz? Cola com nós, é nós, é nós. Só quem é, permaneceu comigo de pé. Virtude de um guerreiro, enxergar pela fé, assim que é. Também tô junto na picadilha, faz a sua, eu faço a minha. Deus mostra a trilha, quem diria? Barão, tá de volta na cena, é pura resistência contra toda a sentença, zona sul. Só guerreiro apetitoso, louco, também tô disposto. Me diz qual é o moio, passei dificuldade sim, pra subir no pódio. Intimando a própria mente entre o amor e o ódio. Tudo errado, caráter e valor censurado. Dona, olha o seu filho na TV, vidrado. Canal pornográfico, hoje vale ouro. O Globo não tá longe disso com a novela das oito. Nego, presta atenção, reveja seus conceitos. Cristo no gueto é o que eu mais almejo. Cola com nós, o gueto tem a voz. Cola com nós, que guerreiro solta a voz. Cola com nós, o gueto tem a voz. Cola com nós, é nós, é nós. Cola com nós, o gueto tem a voz. Cola com nós, que guerreiro solta a voz. Cola com nós, o gueto tem a voz. Cola com nós, é nós, é nós. Sensibilidade no meu peito bate forte. Corre, truta já se envolve, que a vida não é só sorte. Ha, que bom seria minha biografia. Minha vida um mar de rosas, um exemplo de alegria. Mas não, também me abato, fico fragilizado. Mas quer ver eu derrotado? Ih, ficou no atraso, tá moiado. Aqui não tem comédia, negou. Envolvido até os dentes pela fé no Senhor. Demorou, corro pelo certo sem dar pala. Verdadeira palavra, não admite falha. De quebrada em quebrada, lado a lado com os parceiro, tá gelado porque veio. Na banca é só guerreiro, meu castelo mais belo. Mundo paralelo, eu no gelo. Não quero viver no inferno. Se te intriga, minhas rimas, cola com a família. Louco no gueto, não paga veneno, então entre no clima. Cola com nós, o gueto tem a voz. Cola com nós, que guerreiro solta a voz. Cola com nós, o gueto tem a voz. Cola com nós, é nós, é nós. Então liga a TV, não acredita no que vê. Assim é lamentável, só aumento o desprazer. Mó deselegância, o nome de Deus na lama. Batei na usa os crentes pra ganhar ibope e fama. Sente o drama, a trama, contra a palavra. Igreja confundida como máfia organizada. Ei, ser humano perfeito, existe um. Guardei suas palavras, Arnaldo Jabu. Inteiro otários, falsos, 3 milhões de enganados. Provado seu veneno, morde a língua. Ai, mídia elitizada, fala o que quer. Manipula a mente pra acabar com a fé. Sites malignos, bombardeiro indigno. Resposta vem de Cristo, meu ritmo é aquilo. É o que eu respiro, vivo e acredito. Inimigo invisível, minha fé indestrutível. Cola com nós, o gueto tem a voz. Cola com nós, que guerreiro solta a voz. Cola com nós, o gueto tem a voz. Cola com nós, é nós, é nós. Cola com nós, o gueto tem a voz. Cola com nós, que guerreiro solta a voz. Cola com